número autorizado ali, a cabeceira 7, chame pronto. Luna 210, solo 41, direita, solo 1219. Direita 219. Alô, Vida Juliette, autorizado táxi até Ponte Verde, Luna 7, chame pronto para ingresso. Paulo Salvador, bom dia, Luna 260, Luna 7. Luna 260, táxi via Alfa, reporte Anjo, táxi Juliette, por gentileza. Via Alfa, antes da Juliette, passaremos o voo na 270. Fora o voo do 93, pushback, acionamento, gate 5. Voo 93-05, portal está livre, reporte táxi. Volta na sua de voo. Alinhar e manter a cabeceira no zero. Alinhar e manter, 595. Número alfa autorizado a decolar, pistola 7, vento 140 graus, 07 nós. Exame 98, lista de instruções à frente, desce a 2 mil pés, ajustado 1015. Autorizado sinal em LSC, reporta estabilizado. Perfeitamente, teoria 2000, sem restrições, motor estabilizado 3,98. Grave que o lixo autorizado ali, a cabeceira no 7, pronto. Oxiné, 1140, decolar 243, controle 120, décima 8, alô. 208, obrigado. Controle, Oxiné, 1140, decolou 6 pontos. Oxiné, 1140, bom dia, está sob contato radar. Sobre 350, está presente para o Dijama, após Jamaracaju. Dijama, Jamaracaju. Só 350, o Xanay, 1140. De November Alpha, decolado aos 44, controle 120, decimal 8. 1208, de November Alpha, seu ingresso. Vai manter posição entre o táxi 6 Juliette. Temos um colega da companhia finalizando o push no 05. É, vai. Indo para 1 mil pés. Indo November Alpha, muito bom dia. Sobre 1 mil pés, corredora Cher, reporte fora da barra. Você segue só para TGL em Veracruz? Afirmo, apenas TGL em Veracruz, reportará no farol da barra, Indo November Alpha. Trip 5595, decolado aos 45, controle 120, décima 8. 208, bom dia. Bravo que o lixo autorizado, decolado no 7, vento 090 graus, 08 nós. Trip 5595, muito bom dia, está sob contato radar na decolagem, sob nível de voo 160, após 2 mil pés, voa para Adileda, após Leda, DCT e Léo. Ok, após 2 mil pés, para o Edileda, após Leda, de DCT e Léo, subindo para 160, TP 5595. 260. 397, chama em Recife, 1251, alterna no 3325. negativo. Obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Bravo, mantém 50 minutos. Bravo que Luiz, que decolado às 4h30, mantém minha escuta. Bravo que Luiz, que direita, Maché. O Bravo que Luiz vai fazer treinamento de TGL ou só sobre voo, sobre Veracruz? Eu tô com estagiário aqui na posição 12, o senhor não quer fazer aqui na 17 pra treinar o estagiário aqui também não? Confirmou o POB e o alternativa? 140 Galeão. Após o senhor prossegue, Vera Cruz. Eu tô com o estagiário na posição, interessante ele pegar esse tráfego também. Curva à direita, agilize. E cruze o campo, Alfa, Vitor, Juliette. Cartão Bravo, que Luiz. Vai, Bravo, que Luiz. Afirma, às vezes a melhor possível, eu já tô com tráfego chegando no ILS. Tchau, tchau, Vitor Juliette, 3A do ILS. Chame pronto, vai decolar, Vitor Juliette. Autorizado 3198. 398 completa a final chamada torre 986. 386, até daqui a pouco. Boa 983, eu tenho aliás, decolar pistola 0, vento 090 graus, 04 nós. Ali decola, voo 1983. Salvador, muito bom dia, TAN 3198 estabilizado, vai estar travado. Ok. 3198 estabilizado, baixo e travando. TAN 3198, continua a aproximação, guardando a pista livre, ajuste 1-0 no 5. Ah, escuta 3198. Bravo que o bicho vai manter a perna, continuar na perna contra o vento, aguardando instruções para girar a base. Alvito já está autorizado a decolar a pista 7, vento no 40 graus, 1-0 nós. TAN 3198, forma tráfego no setor noroeste do aeródromo, a 1000 pés, vai manter o setor aguardando instruções, 1000 pés no setor norte. Ok, monitora mesmo, se quer, 3198. Boa, Salvador, Tango de Abravo. Tango de Abravo, mantém escuta. Ajuste em Salvador, 1015. Vitor Juliette, decolada 850, vou manter a proa, aguardando instruções para cruzar o campo. Tem tráfego se aproximando para a proa, 1-0. Perigo, 398. Tá, 398, já pouso, pistola 0, vento 1-3-0-08, nós. 98. O Bravo que Luiz vai utilizar a gira base para reingressar na perna, para ingressar na final 17, reporte na curta final. contato radar, Sabel 360, da presente pro de Alefa. Ok, depois que iniciar a curva vai voar Alefa então, subindo para 36, gol 1983. Pode coordenação, tango de Bravo. Ok, eu tô acionado já aguardando, senhor. Gente. O alvo Vitor já está autorizado reingresso, voltar para o aeródromo. Reporte para o cruzamento do campo, curva esquerda. Gente, foi do aeródromo, reporte para o cruzamento do campo, essa Vitor Juliette. Sonda 398, sonda 152, direita, sonda 121, detona 9. 2, 1, 9, 3, 1, 9, 8. Sonda Salvador, bom dia, 3, 1, 9, 8, 2, 2. 9, 1, 3, 8, táxi via Alfa, reportando a táxi Juliette. Alfa, reportando a Zé Juliette. Alvo Vitor Juliette, precisava do cruzamento do campo, informa o tráfego, é 700 pés, espera pousão na 7, o Bravo que o uísque vai manter a proa, aguardando transferência. Gente do tráfego da companhia, o Alvo Vitor Juliette vai manter a proa, aguardando para a transferência. O Alvo Vitor Juliette é presente, está autorizado a voar com proa do Forte, ok? Sim, do Forte, está batendo o Alvo Vitor Juliette. Um abraço. November Alpha, grato pelo reporte. Não temos tráfego conhecido a reportar. Tem frequência livre. Um abraço. Bravo que o uísque tocou e meteu aos 5-4, tem condição de iniciar com a esquerda, agilizando para o cruzamento do campo? Com a esquerda, para o cruzamento do campo e aporte para o cruzamento. Correu, família Bravo, já está decolado, está avistado o local de pouso. Gente, família Bravo, faz final para o pátio. Se autorizado, vai direto para o pátio, vai deixar a pista 1 do 7 livre. 7, é o pátio 4, confirma? Pátio 4, já. 7, família Bravo, aperte a final. Na final, eu vou estar lá, Bravo. Bravo que o uísque forma o tráfego, o helicóptero 500 pés na final da 1 a 7. Gente, sube para 1000 pés, ajuste no 0 no 5, reporte para girar base o Bravo que o uísque. Subida para 1 no 5, reporte para girar base o Bravo que o uísque. Cabeceira 1 a 0, 500 pés, chamei agora a torre 9862. 86. Bravo, autorizado pouso, pátio 4, vento 1, 30 graus, 05 nós. Aporte solo controlado, atenta aeronaves, pessoas. É um Romeu 44, um TB de 4 a bordo. Forte o céu, Tango de Bravo. O céu, Bravo. Uma milha desde a Sierra, bom dia, Salvador, tá 3296. Tá 3296, continua a aproximação, guarda noite, aproximação número 0 livre. Tenho tráfego, Bravo, Charlie 150, a 1000 pés, no setor norte do aeródromo, e um Óbice 44 pousando no pátio, da 197. 800, aguardando, pista livre, tá 3296, poderia confirmar as aeronaves estão no eixo de pouso? Negativo, tá 3196. Tem o Charlie 150, 1000 pés com Pro Norte afastada. Vente. Quase muitos lentes, com controle agora 1D0.8. Controle 1D0.8, essa vez que eu tiver. Vou colar para o corte, Tango de Bravo. Tango de Bravo, são os 57. Autorizado o corte, bom dia. Alfa Victor Juliette, bom dia, no meu pé, corredor forte, vai se afastar por 20 milhas. Afirmativo, Alfa Victor Juliette. Ciente, aposto na 20ª milha, iniciando manobras, Alfa Victor Juliette. Tamará, Alfa Victor Juliette. Bravo Cruz, autorizado a gerar base, apresente a posta curta final. Tem tráfego já se aproximando para 1-0. Pode descer para 2000, boa, 732. 738, desce a 2014, de filha SQT, reposta estabilizada. 14, reportagem estabilizada, 732. 9983, chama Recife, 1260, alterna 1288. 960 e 1288 por Recife, gol 1-9-8-3. 4207, chame Salvador na 1208. ACN identificação, a chegada é a Bonf, desce para 4000 pés, ajuste 1014. Bonf, 4000 pés, 1014, 4207. Tá 3896, solo 59, direita, solo 121.9. 129. É o Bravo que o lixo autorizado está aqui emitido, pistão na 7, vento 120 graus, 10 nós. Chama Recife 1351, alternando no 3325. Mano 351, 3325, Tripe 5595. foi 1862. 26, certo. Bravo Cruz, que tocou no meteu no 401, agiliza a curva esquerda para o cruzamento do campo, ingressão na perna do vento da 17, aposto para girar base. 7, utilizando para cruzamento do campo, reforço girando base, Bravo Cruz. Foi Salvador, motivo 738, aproximação final. 1738, continua a aproximação, guarda neste aproximação no 0 livre, ajuste no 0 no 4, em tráfego Charlie 150, vai cruzar o campo, prosseguir para o setor norte. Cuidado, 738. Passo 207-2000, Vibrilés, estão estabilizados. O Bravo que o Luiz que mantém na proa, agora as instruções para girar a base. Passa girando base, o Bravo Luiz. Bravo que o Luiz que mantém a proa, agora as instruções para girar a base. Passa em proa e aguarda girar a base, o Bravo que o Luiz. O Gol 738, utilizado pouso pista 1-0, vento 120 graus, 08 nós. Autorizado, 1-0, 738. Tango, Índia Bravo, prossiga. É Salvador, voo local. Confirma o horário do plano, por gentileza. T03 é o número 2, aguarde. Boa tarde, 270, identifique, esse mantenha 4.000 na chegada. Espero para 4.000 na chegada, bom. Vai, espera. Sente o Bravo que Luiz, que está autorizado, está permitido, pista no 7, vento 1 centena com 1-0 nós. Autorizado, está permitido, 1-7, o Bravo que Luiz. Gol na 738, solo 1405, direita solo 121, decimal 9. 3219, gol no 738. Sim, temos um plano aqui, as 14 Zulu. É, na verdade, temos dois planos: um às 13h35, que foi de Sierra November para Salvador, e outro de Salvador voltando, regressando para Sierra November. É, foi feito um plano local no lugar desse aí? Após regressa e pousa em Sierra November. 738, lembrando. 1738, táxi Alfa, reporta entre o táxi 6 Juliette. Táxi 6 Juliette, vou no 738. 7-62, obrigado. Salvador, Azul 4207, bom dia. Azul 4207, bom dia, continua a aproximação, aguarda no eixo aproximação da 10 livre. Tem tráfego, Charlie 150 fazendo toque remetida na 17, ao no meu pé, já mantém o setor sul após o toque remetida. Aguarde instruções para pouso, ajuste 1014. Guardando 1014, Azul 4207. Índia Bravo, local Salvador, sobrevoo nos corredores, 50 minutos após regresso para a Serra Novembro, 500 pés de altitude, decolagem no 7, primeira curva direita, ingressa no litoral sul, o transponder 0137, 120, 18 é o controle, tamo Índia Bravo. Bravo Tu Whisky, tocou o MT 07, vai manter a prova das instruções para a curva esquerda e voltar para retornar para aeródromo, tem tráfego se aproximando para 1-0. O Azul 4207, atualizado para o uso pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Every Fox, Azul 4207. Prossiga também, Dia Bravo. O 5728 desce para 2000, tá livre leste, forma estabilizada. 2000, livre leste, 72, reporte estabilizado. Tira a saída coral, 0260 no transponder e o controle em 120, 8, 120.8. Parte militar e a pronto para o acionamento. Gente, tem informação do POB? 10 a bordo, táxi até táxi e hotel. Quando no hotel mantém a posição, chama a torre 108-612. Agora sim, confirmando o tanque chamou, questionando a saída. Bravo que o isque autorizado com a esquerda para ingressar na perna do vento da 17, reportar pelo cruzamento do campo. Autorizado pela curva esquerda da perna do vento, bravo que o isque. Já 3895 já informando que no repetitivo a rota é pro Zulu 44, ok? No meu sistema não está acusando nenhuma CHG que a companhia fez. Logo, o centro só irá autorizar via pro Zulu 44. Caso necessite mudança para o Zulu 21, já adiante junto a companhia uma CHG. Se for pro Zulu 21, a rota será a Arbor. Se for a que está no repetitivo, que seria pro Zulu 44, a saída será a da El. Pelo repetitivo, o que consta é o Zulu 44. Se solicitar via Zulu 21, não solicito que adiante um CHG junto à companhia. Então, Reinaldo, Ondina, 2 a bordo? Sete, eu guardo um instante. É o campo de Abraão. Azul com a 207.